Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda. A apostila que vou te disponibilizar traz os salgados que mais dão retorno hoje em dia: assados, coxinhas, variações gourmet e receitas fundamentais. Excelente para você aprimorar seu cardápio ou dar o primeiro passo. Se já trabalha no setor, isso vai potencializar suas vendas. E se está iniciando, é tudo detalhado passo a passo, bem simples. E o mais incrível, eu te repasso tudo antes de você pagar. Você analisa todo o conteúdo e depois faz o Pix simbólico de R$ 10,90. Quer que eu te repasse agora? Me confirma aqui, por favor.